Salve, salve galera, Mecatrefes de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem para comemorar nossos álbuns aí que estão fazendo 50 anos em 2025, porque álbuns lançados em 1975, o álbum de hoje é Malpractice, da banda britânica Dr. Feelgood, segundo álbum da banda, o primeiro a estar entre os 20 maiores da Billboard, certo? Então, Malpractice para vocês, Dr. Feelgood, banda britânica, sensacional. Vamos nessa! I'm Love light. your daddy know. I think the time is right to take you out tonight. I can't call at your door. What if the neighbor saw? One thing just before I go, don't let your daddy know. Say go somewhere. What just step? What just step? He got- you'll be hurt down inside. We'll be right back. second, 1953. I was serving time for armed robbery. Four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow. I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on, yeah. Up in South Block number 9. The trouble started in cell block number 4, and spread like fire across the prison floor. I said, come on boys, get ready to run. Here comes the warden with a Tommy gun. There's a riot going on. There's a riot. Come out and with your hands up in the air. You don't stop the riot, you're all gonna get the chair. Scarface Jones said it's too late to quit. And pass the dynamite, cause the fuse is there. There's a riot going on. There's a riot. The tear guys got our man. We're all back in our cells. But every now and then a bell ride going on. There's a ride going on. Yeah. There's a ride going on, man. Up in cell block number 9. We'll be right back. Cause if your heart is feeling sore, call a doctor and I'll fix it for sure. I'll be over right away, but you might find you have to pay for a private consultation and a guaranteed cure. When you're dying of a dreadful disease, you don't worry about the medical fees. And it's too late to change your mind, the doctor's pulling down the blind, and your temperature is rising to 100 degrees. I'll cuddle up beside you for a start, and listen to the beating of your heart. Foi aí o segundo álbum de Dr. Feelgood, banda britânica, sensacional. Quem não conhece aí, eu recomendo, porque é muito bom, faz muito bem para a saúde. E agora na sequência aí, blues um pouco mais, a coluna escrita por Roberto Chalub, da banda Acord 7, lá de Goiás, e narrada por Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band, ele falando das mulheres do blues, não as mães, as avós do blues, as que estão hoje fazendo som. Vamos nessa? Blues um pouco mais para vocês. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 17, as divas do blues moderno. As mulheres sempre tiveram presença marcante no blues, mesmo ainda quando o estilo não era reconhecido como gênero musical no fim dos anos 1800 e início de 1900. Nessa época, as canções de blues eram tocadas principalmente em cabarés e bares suburbanos, onde a presença feminina era sempre requisitada nos palcos, dançando ou cantando. A partir das primeiras gravações do blues na década de 1920, na voz de Mamie Smith, seguindo ainda na primeira metade do século com Bertha Hill, Ma Rainey, Bessie Smith, Sister Rosetta Tharpe, Nina Simone, Ella Fitzgerald e tantas outras, o blues sempre contou com a riqueza vocal e simpatia das rainhas do blues, como passaram a ser conhecidas todas as mulheres que se destacavam no estilo por suas vozes e composições. Mas e atualmente, ainda existem mulheres que cantam blues? Se engana redondamente quem imagina que o cenário blues na atualidade é composto de velhos saudosistas que vivem reverenciando os grandes clássicos do passado e não evoluem musicalmente, não inovam, não buscam dar valor aos novos talentos e novas ideias que surgem a cada dia. E nesse ponto também se destacam as vozes e instrumentistas femininas que vêm ganhando maior destaque no blues mundial, revelando o charme e a beleza do blues interpretado por mulheres. Vou citar as vozes e performances femininas do blues atual que mais têm me impressionado. Bette Hart, A cinquentona Betty Hart é multi-instrumentista e considerada uma das vozes femininas mais potentes da atualidade. Betty começou a chamar a atenção da mídia quando, em 2011, foi convidada por ninguém menos que Joe Bonamassa para gravarem juntos um disco com versões de clássicos do blues e soul music, Don't Explain. O sucesso do primeiro álbum em conjunto da dupla foi tão estrondoso que nas primeiras semanas chegou à posição número 3 da Billboard Blues, o que fez com que a dupla lançasse mais 4 discos juntos, inclusive um ao vivo, e o aclamado pela crítica e público de blues, Black Coffee, o que levou Betty Hart a ser indicada a vários Grammys e receber o prêmio Blues Music Award na categoria Melhor Voz Feminina de Blues Contemporâneo. No início de 2022, Betty Hart lançou seu último álbum até o momento, A Tribute to Led Zeppelin, que inclui sucessos da banda inglesa como Whole Lotta Lovin', Kashmir, Stairway to Heaven, Black Dog, Good Times, Bad Times, e a interpretação vocal de Betty Hart dispensa maiores comentários. É simplesmente de tirar o fôlego de qualquer ouvinte que goste de Led Zeppelin. Larkin Poe. As irmãs Rebecca e Megan Lowell se destacam no cenário do blues contemporâneo pelo virtuosismo de ambas nas guitarras, dobros, slides e, claro, nos vocais. A banda carrega fortes influências do blues tradicional sulista em suas composições autorais e fazem grande sucesso no YouTube com o canal Larkin Poe Cover Channel, onde apresentam versões blues apenas com violão, vozes e slide guitar dos mais inusitados artistas como Bee Gees, Elton John, Queen, Black Sabbath e também dos mestres bluseiros Robert Johnson, Howlin' Wolf, Stonehouse e muitos outros em mais de 120 vídeos e todos com mais de 200 de milhares de visualizações ou milhões. Samantha Fish. Autodidata, a bela guitarrista, vocalista e compositora tem sido também um dos principais nomes femininos a resgatar o blues tradicional e trazê-lo para o contexto dos dias atuais, sendo reconhecida e aclamada nos Estados Unidos e Europa como uma das grandes promessas do blues, assim como Larkin Poe. Influenciada principalmente pelo Delta Blues de Fred King, Steve Ray Vaughan, Keith Urban e Rolling Stones, a loira chama atenção tanto pela potência vocal quanto por sua habilidade nas guitarras, especialmente a cigar box de 4 cordas e utilização de slide. Se apresentando com a sua Samantha Fish Blues Band e mostrando todo o vigor do power blues moderno sem perder as suas características clássicas. Samantha possui 13 álbuns de estúdio gravados, sendo que a maioria das músicas são composições próprias. E as mulheres brasileiras também cantam e encantam com o seu blues por toda parte. A banda Abluzadas de Belo Horizonte, Caru de Souza de Nova Friburgo e Carla Mariani de Santos, São Paulo, são excelentes exemplos que vale a pena conhecer a musicalidade. Mas o blues contemporâneo no Brasil, de modo geral, é bastante assunto para outros blues e um pouco mais. Sorry, baby, sorry for you. Here's my party, yeah. ain't no crime. There's a rap, there's a rhyme. you're putting me down. I put a spell on you. Took it on the chin, watching a little more of me blow away on the wind. I listen to the whispers, bending out of shape to fit into a picture I didn't even want to take. Like a mockingbird singing a thousand songs that don't belong to me, just to see who's listening. The song of a mockingbird hidden within my palm, the one that's just for me. But if you listen closely and get a little bit lucky, you just might hear my melody, my secret melody. I patchworked myself together, strung a fence across the plains, try to tame it all for better, but some wilds you just can't claim. If beauty is in the eye, I'm gonna be mindful where I look. I wanna get a bird's eye from the sky. Every chance I took, like a mockingbird, singing a thousand songs that don't belong to me, just to see who's listening. The song of a mockingbird, hidden within my palm, the one that's just for me. But if you listen closely and get a little bit lucky, you just might hear my melody, my secret melody. No, it ain't fancy, it ain't especially fine, come on and cry, cry, cry. Esse bloco agora, galera, eu procurei aqui gravações inusitadas de Tony Iommi, do Black Sabbath, né? Tem muitas coisas fora do eixo, assim, que as pessoas não imaginam que ele gravou. Então vamos de Tony Iommi com Glenn Hughes, depois com Bob Harrison, que era do Procol Harum, uma funkeada no som do Tony Iommi, depois com Ian Gillan, solo. Lógico que com Ozzy e com o Sabá, né? Com o Gil, vocalista do Sabá. Nessa então, um blocão Tom Iommi Fit. Convida os amigos ou é convidado. Vamos nessa aí. Tony Iommi Black Sabbath. Em versões, músicas, gravações inusitadas. Vamos nessa. And you're living with a secret. Isso aí, o Mr. Sabar, Tony Iommi, Sabar, que está aí anunciando a derradeira apresentação. Deus ajude que o Ozzy possa estar presente. E agora nós vamos de rock nacional. Banda Serpente, lá de BH, oitentista, Cascaveletes, do Rio Grande do Sul. Música nova da Stout, Los Borrachos Cabrones, Os Cardinais e Vinícius Caputo, beleza? Então, sons aí da cena independente e lá do B do rock nacional pra vocês. Vamos nessa. Aquela menina que tava com você é uma gatinha, editor de DC. Põe na roda, põe na roda, põe na roda, põe na roda. Ooh, yeah, põe na roda. E esse cigarro que cê tá fumando, eu tô a fim de dar trago, cê tá segurando. Põe na roda, põe na roda, põe na roda, põe na roda. Ooh, yeah, põe na roda. E eu tô fissurado, é pra dar o gol. Põe na roda, põe na roda, põe na roda, põe na roda. Ooh, yeah, põe na roda. Isso é com vocês. Preciso e o que eu tô querendo pra entortar. Põe na roda, põe na roda, põe na roda, põe na roda. Ooh, yeah, põe na roda. E não se esqueça do que foi combinado, que se pinta um bandinho pirado. Põe na roda, põe na roda, põe na roda, põe na roda. Põe na roda. O quê? Põe na roda. Uba. Põe na roda. Que eu tô. Põe na roda. Afim. Põe na roda. Ficar. Põe na roda. Louqueta total. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. Um, dois, três, quatro. Põe na roda,

lado, cê tá do lado errado. Venha pro lado do blues, ver o mundo deste lado. O trem já foi embora e foi vazio seu. Ficou marcando toca, outro rato já roeu. Cê tá do lado errado, cê tá do lado errado. É um copo de um lado e outro deste lado, bebendo Jack Daniels, caipirinha, Malibu. Cê tá do lado errado, do lado errado. Cê tá do lado errado, cê tá do lado errado. Venha pro lado do blues, ver o mundo deste lado. Deste lado, bebendo Jack Daniels, caipirinha, Malibu. Cê tá do lado errado, do lado errado. Cê tá do lado errado, cê tá do lado errado. Venha pro lado do blues, ver o mundo deste lado. Thank you. te vi passar. Não estou puxando uma conversa pra te conquistar, mas é que a fila tá ficando tão chata. E aí do lado essa conversa fiada. Ei, ei, ei, você. É que eu te vi fumando aí do lado. Tava pensando em te pedir um trago. Também pensei em te chamar pra sair. Vai ser legal se você cair, dar uma volta em algum lugar. Logo ali na esquina tem um bar. Rock and roll. Me diz aí o que você achou da última canção. Só o que sei é que na tua eu colei. Você vai ver que eu sou um cara legal. E tu também deu maior mole e tal. E vem dizer que me beijar não queria, mas foi você que me beijou outro dia. Foi um pouco de rock nacional aí, galera. Agora eu vou deixar aqui mais três sons. Detrito Federal, Souls Guardian e a Minhoca, né? A Minhoca que é taróloga, esoterista, digamos assim, lá de Santa Catarina, lançou um som novo aí, o Eremita. E na sequência vem a Shaki, e vou mandar aqueles abraços aqui pra aquela turma que se curte o panela do rock, né? O Jaelson da Vila em São Paulo, o Dula em BH, a galera do Rock no Pinheiro em Araucária, né, que agora já faz parte aqui dos nossos parceiros, turma lá da Putz Grila, Sérgio, John, Karen, Claudinha, Camil, Lula, essa turma toda que nos acompanha, todas as nossas rádios aí, os parceiros, né, pelo Brasil afora, a turma de Salvador, Luiz Omar, que vai comemorar aí um reatamento, digamos assim, a turma de Feira de Santana, a família Chau, a galera do Rock Clube FSA aqui, Bira, Rony, Emerson, Ranulf, Hulk, Angel, Fábio, Drica, essa turma toda aí que curte o panela do rock, meu filho Theo lá no Cerro, o Dula em BH, por onde andará o Dula, o Canhão, o Blazer, essa turma toda tomando aquela cervejinha e curtindo o panela do rock. Então é isso, se não mandei um abraço pra vocês, sinta-se abraçado, semana que vem a gente tá de volta, agora vocês vão ficar aí com mais rock nacional e na sequência a chave do Frigideira Acústica. Curtam aí, abraço, até semana que vem, valeu! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Se aproxima. Lembrei da vida que levei.

world that makes me totally safe. There is nothing in this world that makes me totally secure. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança gostosa para deixar uma fritura maravilhosa de boa. Vamos dedicar o restante do programa ao Prêmio Balbúrdia do Rock Independente, na categoria de lançamentos do Rock Hard Rock. Exatamente. Vamos colocar aqui agora os finalistas desta categoria para vocês. A começar com a banda Hellway Train, com a música Born to Rock Hard. Na sequência tem a banda Amazing, Highway to Paradise, eles que são de Brasília, Distrito Federal. E depois tem quem? Euzinha aqui, Patrícia Schack, Bellini Rock, eu também sou finalista, é isso aí galera, votem em mim, hein, fazendo meu jabá aqui, com o som Passos na Noite, eu que sou de Maringá, no Paraná, e Bellini que é de São José dos Campos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock!

bulk of cigarettes present. Better turn it in than I ever had. Oh, don't fuck with my mind when I go. No, no, but let me be a pretty little goose. Please don't touch my bulk of cigarettes present. Set me free, yeah, yeah. escorrendo o óleo e sirvo então essa deliciosa fritura regada e baseada à base de Conexão Capivara com a música Socorro Espacial, eles que são de Curitiba, Paraná. Depois, Lamarques, Teu Corpo, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para finalizar, a banda Canastra, Truco, eles que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Vamos lá? Let's rock! Eu vivo em perigo, mas só você e eu. Hoje é só você e eu. Alguns dos finalistas indicados na categoria de lançamento de rock e hard rock para o prêmio Balbúrdia do Rock Independente. É isso mesmo, as votações estão abertas até o dia 28 de fevereiro. Não deixe de votar pelo link que você encontra no Instagram da Balbúrdia Records. Vote lá, de preferência em mim, obviamente, né? Fazendo meu jabá, né? Não querendo ser chata, mas já sendo inconveniente, coisa que eu adoro. Votem em mim pro prêmio Balbúrdia do Rock Independente na categoria de lançamentos do Rock Hard Rock. Existem outras categorias que vocês também vão ouvir aqui no Frigideira Acústica nos próximos programas.